Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. Visit the Strokes. Passing through the night. Mas que grosseria, hein, meu amigo? Nandão, tira um pouquinho. Quem que tá tocando aí? Tira um pouquinho só da minha voz, por favor. Obrigado. Push play, push play. Que situação, hein? Hoje é a segunda e decisiva fase da promoção com Jimi Hendrix. Mega pacotão com 4 discos de James Marshall Hendrix, tendo à frente essa pepita maravilhosa, Os Vales de Netuno, 12 faixas inéditas, gravações inéditas com Jimi Hendrix. Por exemplo, essa aqui ao fundo, ele já dá uma lambida no que viria a ser Who Knows, gravada com Band of Gypsies, na virada de 69 para 70. Isso aqui é uma gravação de abril de 69. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 30 de março de 2010. Nandão, por onde a nossa torcida participa do programa? Estamos ao vivo até meia-noite. Você sabe que a gente atualmente está utilizando o nosso e-mail, o roncaronca@uefm.com.br. Por enquanto, fale conosco de férias. É verdade. É. Você que estava acostumado a se comunicar com a gente através do site da UFM, por favor, utilize somente o e-mail roncaronca@uefm.com.br. Hoje teremos promoções, duas, né? Duas promoções. Várias, duas de três. Essa é uma do Jimi Hendrix que a gente acabou de falar mais adiante um pouquinho, tá? Mitch Mitchell na bateria, né? O Riley no baixo. Mas vamos seguir com o novíssimo disco do Maquinado, que a gente tem mostrado. Mó barato. Poesia, né? Maquinado que a gente tem mostrado. Ronca, ronca. Thank you. Cavalheiros e cavaleiras de ambos os sexos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício, explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Oi, FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ei, você que está me ouvindo, você acha que vai conseguir me agarrar? Pois então tome! Eu quero ver quando o zumbi chegar. Eu quero ver. Quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver. Zumbi é senhor das guerras. Zumbi é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é demanda. Quando o zumbi chega, é zumbi é demanda. Bolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele uma princesa venda, que veio junto com seus súbditos acorrentados em carros de boi. Do lado, a cana de açúcar. Do outro lado, o cafezal. E ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhido por mãos negras. Oi, FM. Queria dizer que eu, Jorge, por Deus e por São Jorge, estou feliz da vida. Eu e a banda do Zé Pretinho vamos chegar lá para animar a festa. Só simpatia. Some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. Some kind of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you. The needy eat man-made, they wear phony clothes. They sit with our picture and build big bull. Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. While me, I like plastics and digital foils to wrap up a sound and Protect the girls from the spiritual poison you expel at night. Like phony clothes, but I really like might. Some kind of nature. Some kind of nature. Some kind of soul. Olá amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa, valeu! Esposa e guerreira, zumbi dos palmares. Ei, Dandara. Junto com ele lutava para livrar os negros da dura vida que levavam. Ei, Dandara. Suicidou em 6 de fevereiro de 1694. Ei, Dandara. Para não voltar à condição de escrava, nunca mais. Zumbi, foram esquecidos de serem mencionados nos livros de história. Ei, Dandara. Como os primeiros revolucionários das Américas, protegendo pelo mundo dos palmares do Império. Ei, Dandara. Palmares, o último refúgio e mausoléu dessa triste história de amor. E por alguma razão não são reconhecidos heróis por nós. Brasileiro. O negócio curtindo o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Anger. Yeah. I feel the oceans weigh on me. Lembrando que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio em frequência modulada, OIFM BH, OIFM Belo Horizonte 93.9, OIFM Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, OIFM Porto Alegre com Jimi Hendrix 90.3, Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. Estamos rasgando brasa ao vivo. Promoção é essa aí ao fundo, mega pacote com 4 discos de Jimi Hendrix, valendo o Brasil, hein? É a promoção saideira, estamos aliás no dia 30 de março, colocando praticamente a tampa no mês de comemoração pelos 4 anos do Ronca Ronca na Oi FM. E caindo como uma vulva na promoção, o Jimi Hendrix. Não poderia ser outra, né, Nandão? Vossa Excelência foi lá na China, fez um acordo com o Collor. E... Não, agora tô falando. Agora tô falando. Desculpa. Semana passada a gente pensou 3 ouvintes sorteados. E hoje nós vamos pensar mais 3 que participarem da promoção pelo endereço que o Nandão vai dar agora. É só chegar no nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. Muita gente participando, achando que era a pergunta da semana passada. Não, é com outra. Relação é ao baixista ou baterista. Não, a parada é outra. Aliás, vamos saber agora a perguntinha da noite. Perguntinha da noite? Lúcio Maia, qual é a perguntinha? Bem, final ali dos anos 60, 69, o Hendrix montou uma banda só com blacks, só com os amigos da comunidade dele, por razões políticas. Blacks, você diz afrodescendentes? Os afrodescendentes, sim, afro-americanos. Sim. Ok. E aí eu gostaria de saber, quer dizer, todos nós aqui gostaríamos de saber como é que era o nome dessa banda. Positivo. Que situação, meu amigo. Hey. Mais uma vez o e-mail para participação da Uvintada, Nandão. Então o negócio é o seguinte, a pergunta foi feita valendo 4 CDs, né? 4 CDs. 3 ouvintes vão faturar 4 CDs. Positivo e operante. Então para participar acesse agora mesmo roncaronca@uefm.com.br, nosso e-mail. Lembrando, fale conosco, está de férias. Até as férias se cumprirem, né? CLT, essa coisa toda. Isso. Um abraço para Billy Bacon, essa hora totalmente sintonizado com o homem. Biriteiro. Biribeiro vem depois, hein? Ah, é outro. Ah, tá. É outro. Billy. Outro Billy. Lúcio Maia, mais uma vez a perguntinha para a nossa torcida realmente cair de boca nessa mega promoção comemorativa aos 4 anos do Ronca Ronca no UFM. Vamos lá. O Hendrix montou duas bandas importantíssimas dentro da carreira dele. A primeira era com o baterista e o baixista ingleses, brancos. Isso. Depois ele montou uma outra banda com um batera e ou um baixista afro-americanos. Qual que era o nome dessa segunda banda? Nandão, tu tá sentindo o peso da cajada, né? Você tá sentindo o que já acontece no Ronca Ronca hoje, né, cara? Bad, bad, bad, and I ain't gonna be treated this way. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine, wine, wine. And I ain't gonna be treated this away. Takes a $10 shoe to fit my feet. Takes a $10 shoe to fit my feet. Takes a $10 shoe to fit my feet. Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this away. $2 shoe hurts my feet. I said your $2 shoe hurts my feet. Your $2 shoe hurts my feet. Lord God, I ain't gonna be treated this way. I ain't gonna be treated this way. I ain't gonna be treated this way. And I ain't gonna be treated this way, Lord God, I ain't gonna be treated this way. Oi FM. Olá galera, só musicão, só clássico, só monstro sagrado do rock and roll nesse programa. Ronca Ronca. Together, and then come on across to me. We hold our hands and then well, watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, how do you experience? Have you ever been experienced? You go, but growing up in this little world, you try to prove you made of gold, and that can't be so. So, how do you experience? Do you ever been experienced? I have. Oh, a new experience. A new experience. I to you, two present violins, I can hear in the distance, I think they recall your name, but now you can hear them, but you will, if you just take hold of my hand, a new experience, have you ever been experienced? Not necessarily so. But beautiful. Oi, FM. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi, FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que tu prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Vocês são embaixadores, diplomatas. Tá ligado? Claro. Tá ligado? Diplomatas. Tudo que eu queria não podia terminar. Lúcio Maia lembra disso, cara? Putz, como se fosse ontem. Aí eu fui um dos devotos do ódio, que o Lúcio produziu há muito tempo, lá em Recife. Putz, esse disco aí tem uma história incrível, cara. Peraí só um instantinho, Nandão, vem mais com ele, com a vozinha do Lúcio. Chega mais pra lá, então. Tô chegando. Mas, desculpa, cara. Prossiga, mestre. Então, como eu tava falando, esse disco tem uma história muito clássica, cara, porque na época você era diretor artístico da BMG. Diretor não, dava um espetáculo lá. Tá bom. Então aí... Faxineiro. É, o que aconteceu foi que eu... Maurício virou pra mim, ó, a gente tem que... Né, mixar esse disco, concluir ele o mais rápido possível pra lançar no Abril pro Rock. É verdade. E aí, cara. Caramba, aconteceu o acidente de Chico, cara. É. E Abril Chico tá aí, morreu. Né? Foi. E Abril tá aí, quanto tempo tem isso aí? Exatamente. 15 anos. É 97, né? Então tem 13 anos. E aí, eu tive que mixar o disco, cara, durante a semana que foi posterior ao acidente de Chico, né, cara? Eu tava com a cabeça a milhão. E Liminha, cara, liberou Nas Nuvens pra fazer lá a mix durante o período do carnaval. Que o Liminha foi essencial, cara, na história desse disco aí também. Aliás, ele tem uma história com vocês muito, muito próxima. Liminha, né? Tem, cara. Eu tenho um apreço enorme por ele, cara. Ele muito foi um bacana. Professor. Olha só, Nandão, vamos colocar mais uma promoção no balaio. Nós temos o Jimi Hendrix, que o Lúcio já deu a perguntinha, qual a banda afro com quem o Jimi Hendrix gravou, depois do Experience, é isso? Afro-americano. Exatamente. E hoje, dia 30, a gente praticamente fecha as comemorações de 4 anos do Ronca Ronca na UFM. Yeah. Com Maquinado ao vivo. Estamos em São Paulo, meus queridos ouvintes. E a bagaça realmente tem aquela explosão sexta-feira agora, dia 2, no Cinematec, na volta da festa Ronca Ronca, ao colo de nossa torcida com Letúcio no palco. Então o negócio veio muito quente lá de trás, desde o final de fevereiro. A gente vem a cada terça-feira incrementando, com apoio total da UFM, o Ronca Ronca às terças-feiras. Então é muita emoção, é com muita felicidade, muita alegria que o Ronca Ronca recebe Lúcio Maia e seus Blue Caps. Aliás, eu gostaria, Lúcio, que você apresentasse a rapaziada que está com você hoje ao vivo aqui no estúdio da UFM em São Paulo. Putz, essa eu acho que já é a 20ª formação do Maquinado nos últimos 2 anos. Mas agora eu acho que finalmente encontramos a alquimia certa para o ao vivo. Na guitarra, Regis Damasceno. No baixo, Rian Batista. DJ PG, que está comigo desde o começo. Na bateria, Beto Gibbs. E Gustavo da Lua na percussão. Agora, para a rapaziada realmente ter o gosto dessa deliciosa apresentação de vocês, diga também aonde que essa rapaziada, esse pessoal que você acabou de apresentar, também circula, né? Afe Maria. Pode começar com o meu camarada aqui, fissurado em Woody Guthrie. Isso aí passa mais mão, rapaz, do que porta de banco, rapaz, maçaneta de banco. Toca com todo mundo. Regis Damasceno trabalha com o Lucas Santana. Quem mais, Regis? Cidadão Instigado. Rian, ele já toca baixo com o Otto, toca com o Instituto também aqui em São Paulo. Lucas Santana. PG tem a banda dele, que é o Elo da Corrente, e ele toca no Mamelo Sound System também. Beto também toca com o Otto. Da Lua toca comigo na Nação. Enfim, é um dream team total. Total, escolhido a dedo. Aproveitando o lance do Jimi Hendrix, eu queria perguntar um negócio pro Lúcio. Todo seu. Lucinho. Como assim? Sim, sabe que eu, como lenda do jornalismo... Radio showman. Um jornalista mundialmente anônimo. Certo. Eu tô sabendo que você... Eu tenho fontes, né? Fontes. Certo. Você trocou uma ideia com um cara que tocava com o Jimi Hendrix, é isso? Na Inglaterra? Exatamente, cara. Sem mentira nenhuma. Foi o Noel Redding. Eu conheci Noel ele Redding pessoalmente em 90 e... Aliás, em 2000 ou foi 2001... uma vez que a gente tava tocando A Nação, né? A Nação, a gente tava tocando na Europa e tocamos em Sligo, que é uma cidade pequena na Irlanda. E ele morava lá, ele morou, eu acho que os últimos 10 anos da vida dele lá na Irlanda. Dizem que tem isso, né? O inglês que não consegue arrumar mulher lá em Londres, aí ele vai pra Irlanda. Né? É mesmo? É, porque lá fica mais fácil pra ele. Diz que lá as mulheres gostam muito de inglês. Sim. Enfim. que beleza. Mas, e foi, pra mim foi demais, cara. Foi um momento, eu diria, histórico. Tu é fãzaço, né, do Hendrix? Putz, demais, cara. Eu tenho todo histórico gravado. E não à toa fez a perguntinha de hoje, exatamente, né? Quis fazer a perguntinha, a gente tinha uma outra. A curadoria, a co-curadoria da UFM se reuniram durante muito tempo pra gente chegar a uma perguntinha. E o Lúcio chegou aqui, não. A perguntinha de hoje é minha. Ele insistiu, né? Falou que não tocaria. Mas adiante a gente volta a esse encontro do Lúcio. Sim. Maia com Noel Redding. Agora, Lúcio, olha isso aqui, cara. Cara, esse pra mim é um dos maiores clássicos da música brasileira nos últimos 150 anos. Vamos ouvir? seu corpo grita. Sem violência, bomba, pura invalidita. Gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. É absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? Hoje vai. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra bala. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha pra te enfeitiçar. E quando tu chegar no baile, tu vai ver só que ela vai aprontar. Saia vermelha, camisa preta, chegou pra bala. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha pra te enfeitiçar. E quando tu chegar no baile, tu vai ver só. Eu vou te ampliar, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Eu vou samplear, eu vou te roubar. Oi FM. Alô comunidade, aqui quem tá falando é Tia Salacier. Eu tô ligado aqui no Ronca Ronca do Maurício. Que situação, bota de novo essa criança aí. Bota de novo, por favor. Alô comunidade, aqui quem tá falando é Tia Salacier. Eu tô ligado aqui no Ronca Ronca do Maurício. É de crer. Nós temos a promoção do Jimi Hendrix. Eu comentei da festa dia 2 de abril com Letúcio no Cinematec. Realmente a explosão definitiva pelos 4 anos do Ronca Ronca na UFM. Então nós vamos também à segunda etapa de promoção para a festa. Nós temos 6 ingressos individuais para quem participar do programa até meia-noite, dizendo eu quero ir à festa Ronca Ronca comemorativa aos 4 anos do programa na UFM. Enfim, eu quero ir à festa. Manda para onde, Nandão? Pro nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Muita gente participando. Nome completo, por favor. Que a festa é agora, sexta-feira. E a promoção do Jimi Hendrix, quem participar também, por favor, utilizando o nome completo, o e-mail direitinho, para o bagulho ser frenético, né? Tá, olha só. Para participar da promoção do Jimi Hendrix, acesse o roncaronca@oifm.com.br. Para participar da promoção da festa, também utilizo o e-mail. Tudo, a bagaça específico. É mesmo. Agora, a Ju Ribeiro, sei, nossa chefe de promoção, que manda na gente, lógico, liberou 2 pares pro Superbike, que vai rolar aqui em São Paulo. Um evento sensacional de moto velocidade. Então, se você também está afim de participar, concorrer ao Superbike, mande um e-mail para roncaronca@oifm.com.br dizendo quero ir ao Superbike. E não esqueça de mandar o e-mail, nome e telefone, por favor. É muita promoção hoje, né? É, o que você quiser. Deixa eu falar mais uma coisa, querido. Diga. Posso falar ou não? Claro, o programa é seu. Tá, sabe Bibi Sucos, né? Conhece, né, Lúcio? Bibi Sucos lá do Rio de Janeiro, que você sempre vai. É, lógico. Hein? Claro. Muito. Beber um suquinho, fim, sim, da noite. Não. Aliás, casa de suco só no Rio de Janeiro, meu amigo. Tem isso. Como São Paulo, padaria só em São Paulo, casinha de suco só no Rio. Em Dublin não toma açaí, uma tangerina, não. Mas e como eu tava falando lá do Noel Red? Então, ele chegou pra mim, cara, a gente começou a trocar uma ideia, assim, bem informalmente lá e tal. À vontade. E aí ele chegou pra mim e fez, pô, não, porque eu tô fazendo uma banda com o Mick Jones. Você conhece o Mick Jones? Aí eu falei, porra, é aquele que tem uma carinha de maracujá igual a sua também. Já ouvi falar. Puta, era a época que ele tava fazendo um projeto lá, né, com o ex-Rolling Stone. E pra mim foi uma satisfação enorme. Ele já avisou desde a cabeça também, ó, vou sair na segunda, terceira música que meu ouvido tá zoado. São 30 anos on road e não dá pra... O cara não tava aguentando, né? Tá mais ou menos igual o Pete Townsend, né? Pete Townsend do Who vai abandonar o negócio. Vai. Porque as orelhas da criança... E o nariz também, né? Terça-feira passada a gente comentou um outro agrado que a gente vai fazer para essa festa dia 2 do Ronca Ronca do Cinematec. Quem chegar com a camisa original do Ronca Ronca, essa uma que o Lúcio acabou de receber aqui, camisa original do Ronca Ronca, até 11h30, uniforme 1, é, paga apenas 10 mil reais. 10 mil reais, a gente chegou à conclusão depois de um longo estudo que nem uma pizza custa 10 mil reais. Então paga 10 mil reais para adentrar ao Cinematec na festa Ronca Ronca dia 2, sexta-feira agora. Camisa original do Ronca Ronca, pode ser azul, a da Copa de 2006, a cítrica, okay, Golden Sunshine, enfim, é aquela coleção completa. Tá. Deixa eu só avisar o pessoal do Bibi Sucos que está ouvindo a gente, que nós não estamos no Rio de Janeiro, o programa está sendo gerado de São Paulo, com o maquinado aqui ao vivo. Portanto, não mande o nosso tradicional milkshake de açaí para a Rádio zero. Ipanema. Hoje é fome zero zero. Fome zero zero. O pessoal do Bibi Sucos Copacabana não precisa mandar os nossos consumos, portanto, você que está ouvindo a gente, acesse o site bibisucos.com.br, fique por dentro das promoções, faça seu pedido e navegue à vontade no site do nosso amigo Serginho, tricolor de Ipanema. Mas o Lúcio falou da relação de amizade dele com o Neil Redding, baixista do Experience, Jimi Hendrix, e hoje, exatamente hoje, dia 30 de março, Lúcio, um ouvinte nosso de toda terça-feira completa mais uma primavera, nosso queridíssimo amigo, seu queridíssimo amigo, Biribeiro. Por favor, em nome do Ronca Ronca, as saudações a Biribeiro. Pelo amor de Deus, vamos uma salva de palmas para esse garoto aí. Com mais de 25 anos de estrada, rapaz, isso aí ensinou baixo a muita gente. Eu posso garantir isso porque dentro de casa, é de dentro de casa. É mesmo, que porra, coisa mais dengosa, hein? Pô, eu gosto muito do Biribeiro, cara. Principalmente quando dou abraço por trás nele. Ele é um rapaz bem... Biriteiro? Biriteiro. Porra, abração, Bi. Feliz aniversário. Você merece muito mais. Essa hora, naquele rádio dos anos 30, naquela cozinha de 1820, ele, como as pessoas ouviam um rádio nessa época, né? É. Sentado, olhando... Tem o Skylab aí? Ah, da forma, né? Como as pessoas... Como a rapaziada consome. Gosta de... O rádio mesmo, né? O rádio com R maiúsculo, né? Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. É mole? Essa é boa, essa é boa. Segura isso aqui agora. O bagulho vai esquentar agora. Vai esquentar. Segura aí. Tô aqui, tranquilão. Cigarrão de skunk na mão, copão de Domecq na outra. Nesses apita, passo o rodo, speed Lúcio, tirando onda e fazendo som. Se Deus quiser, vou mostrar meu lado bom. O mal, deixa pra ser egoísta. Speed há muito tempo, tá na pista. Uau, Jô Soares falou. Generosidade instrumental do artista. Motoboy, motorista ou taxista. Vendedor, morador ou turista. Seja o que você for, peão ou doutor. De honrado de tê-lo como admirador. Pois também sou fã do trabalhador. E também se não for, quem sou eu pra falar dos outros? Todos precisam de férias. Eu quando dá, faço a sesta e dou um dois pra relaxar. Por favor. O que foi? O que há? Claro que sim. Então, aqui, dá o dinheiro e põe o churro. E seu Madruga, aqui tá, eu quero outro churro, dá o dinheiro. We'll be right back. mão no chão, dizendo estou aqui. Ouviu-se então passar assim, andou pra ver o fim. Depois voltou a se ouvir, bem longe foi ferir. Os caixas já racharam o chão, o grave vem sorrir. Suspensos pelo ouvido estão, mas não querem sair. E sussurrados foram sons, pra sempre existir. Has messing on my place, anxiety. Yes, getting me nowhere, yeah. King of my day, has messing on my place. So fire, ain't got no water. So fire, so fire, ain't got no water, ain't got no water. So fire, so fire, ain't got no water. Ain't got no water, so fire, so fire. Ain't got no water, ain't got no water. Hey! Oi FM. Alô Brasil! Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Vai com o síndico de novo, pelo amor de Deus. Alô Brasil! Para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Every day of the week, I'm in a different city. Andão, vamos dar mais uma lambida nas promoções. Promoção Jimi Hendrix, segunda e final fase. Fase final da promoção com o Jimi Hendrix em comemoração. Final fase. Fase final, final fase. Sim. Mas quem tá falando de Dublin, né? Final fase da promoção de Jimi Hendrix. Hoje, 4 CDs para 3 ouvintes que participarem da promoção até a meia-noite. Estamos ao vivo, rasgando brasa de Fortaleza a Porto Alegre, com maquinado ao vivo no estúdio da Oi FM em São Paulo. E a perguntinha realizada pelo Lúcio Maia foi. Foi? Foi? A perguntinha foi: qual é a banda que o Hendrix montou naquela pressãozinha? No turbo? Não, na pressãozinha que ele tava levando dos Panteras Negras. E como é que você, um ícone negro aqui... Papo é esse, né? É, pô, também, como não, também, cara? É, isso aí é uma história importantíssima na vida do Hendrix. Foi essa época aí. Inclusive, há algumas... como é que chama? Algumas... Não, há até algumas correntes de pensamentos, cara, que Dizem que ele morreu por causa desse tipo de pressão que ele estava sofrendo em todos os lugares. É, ele montou o estúdio, então os caras passavam para ele conta, você tem que comprar fita, tem que pagar o aluguel, tem que não sei o quê. E o bicho estava afim só de pisar no pedal e tocar. É verdade, esse é um negócio que me tira o sono, sabia, Lúcio? É. Imaginar o jeito absolutamente estúpido com que o Jimi Hendrix subiu. Foi exatamente assim, foi estúpido. Cara, pensando no que causou a morte dele, ele saiu vivo dali. Houve realmente uma negligência, uma incapacidade, uma infantilidade em tratar o Hendrix, era para estar vivo hoje. Poderia até ter partido, mas não naquele instante ali, né, pela causa que ele subiu. É, reza a lenda, né, reza a história que o que aconteceu foi que ele estava na casa de uns amigos que não eram amigos dele. E aí quando ele começou... Aliás, ele tinha vários desses. É, e ele andava... muita gente colava e ele ficava nessa. Neguinho que colava porque ele era o Hendrix. Mas ele teve a overdose e a galera que tava junto dele foi correr pra tentar desovar todas as drogas que tinham dentro da casa pra não ser pego. Então foi o tempo que levou pra ele morrer, cara. E a perguntinha? E a perguntinha... qual foi a banda que ele montou após o Are You Experience, né? Com os afro-americanos? Essa é a perguntinha. O nome... aí. Do trio. O nome do trio. Do Jimi Hendrix, já naquele final ali de 69 para 70. Eu ainda vou dizer quais foram os músicos. Era o Buddy Miles e o Billy Cox. Pronto. Quer saber o nome da banda? Mais muito fácil bem. Que tirar biscoito da boca de criança. Isso. Manda para onde a participação, a nossa ouvintada? Manda para o nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br e a gente. Mais algo de declarar, não? Mais uma coisinha para declarar. Também nesse mesmo e-mail que o Nandão falou, você pode participar da promoção de onde vamos pensar 6 felizardos que vão adentrar gratuitamente no Ronca Ronca, a festa, sexta-feira, dia 2 de abril. No Rio de Janeiro. Basta você mandar um e-mail dizendo, eu quero ir à festa dia 2 de abril. É isso aí. No Cinemateca, beleza? Vamos lá, a gente Bolívia. Vai chegar na Bolívia. Atenção, BH. Vai, BH. E já voltamos com muito mais Ronca Ronca e Maquinado ao vivo. Oi, FM. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Tem como botar o Lobo de novo, hein? The Wolf? Esteve ontem aqui ao vivo no Qualquer Coisa. Aliás, eu gostei muito do programa dele, o Lobotomia. Eu assisti algumas vezes com o Ciro Gomes, foi bem legal. Então segurei. E o que está falando aqui... De novo, né? De novo. Alô, rapaziada do meu Brasil. Quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Outro. Mas a gente está falando freneticamente aqui de guitarristas. E temos vários aqui no estúdio da UFM São Paulo, onde estamos ao vivo. E eu perguntei ao Lúcio se ele já tinha visto o A Todo Volume, o filme que registra o The Edge do U2, o Jack White, do White Stripes, e o Jimmy Page do Led Zeppelin. E esse filme, eu ia perguntar hoje, que fim levou esse filme, porque ele não entrou em cartaz, ele passou em alguns festivais e sumiu. E o DVD já está no mercado. E ele finalmente entrará em circuito, certamente por 3 dias apenas, né? Sim. É porque é mais ou menos o prazo desses filmes ficarem à disposição de quem gosta de música. Mas o Lúcio não viu ainda, mas o Regis viu. Né, Regis? É. Chega aqui para falar para a nossa audiência o que você sentiu desse filme. E é interessante porque o filme, a gente já comentou dele, é um culto à guitarra, a relação de amor. Sobretudo que vocês dois, o Lúcio e o Regis, têm por esse instrumento. Vai lá. É, o filme é um documentário, assim, bem bonito, atual. Eles acho que pegaram um representante, um ícone da guitarra dos anos 60, no caso do Jimmy Page. Um que foi importante nos anos 80, quer você goste ou não, The Edge do U2. E um atual, né, que é Jack White. Que é o Jack White, que é tipo, ele quer ser o Jimmy Page hoje em dia, mas ele é muito bom e ele mostra isso no filme. E eles expõem as questões de como fazem música, como abordam guitarra. É muito interessante, muito coleção. Bonito e muito bem feito. Coleção, instrumento, timbre. Tem aquela guitarra de arame, né? Como é que é, Maurício? Ah, ele constrói uma guitarrinha ali no começo, O Jack White faz guitarra com um rabo de porco, né, mano? Qualquer coisa ele faz uma guitarra. Né? O bagulho é doido mesmo. Mas enfim, o filme entrará em cartaz no Brasil. Não perca pelo que o Regis acabou de falar agora. Vamos, a gente ainda não deu uma passada nas participações. Nossa senhora, tá quente o negócio aí. São muitas perguntas, muitas participações, mas uma é interessante. O Lúcio é fã do Nelson Cavaquinho e muita gente pergunta por que você ainda não gravou nada do Nelson Cavaquinho. Na verdade, eu gravei já. Opa! É, tem uma versão que o Maquinado tocava no show de... Juízo Final. Juízo Final, exatamente. A versão que circula foi gravada numa etapa isso, peixe no Rio de Janeiro. Né? Exatamente, mas aí essa música ficou meio que além do repertório do show e tal. E há dois anos atrás, por uma oportunidade, a gente tava fazendo uma trilha para um filme junto com o Antônio Pinto, eu e Pupilo, que é o batera do Nação. A gente tava fazendo uma trilha com o Antônio, que fez Cidade de Deus, Senhor das Armas, fez um monte de trilha famosa por aí. E a gente resolveu colocar essa música na trilha, porque, porra, um senso comum assim, o diretor também queria e tudo mais. E a gente pensou, porra, vamos chamar o Seu Jorge pra cantar ela e tal, porque... Pelo vozeirão, né? A ocasião ali. E aí a ocasião juntou, né? Fez o ladrão. A gente montou um projeto que chama Almas, que já tá gravado o disco, foi gravado naquela época ainda, agora vai ser lançado no meio do ano lá nos Estados Unidos pela Stone Throw, que é um selo de Los Angeles, bem legal, do Egon e do Peanut Butter Wolf. Enfim, tem bastante coisa pra rolar esse ano. E ela tá lá, a versão tá gravada. Nelson Cavaquinho, Juízo Final. Juízo Final. Que maravilha, né? Olha só que interessante. Outra coincidência da noite de hoje. O Maquinado tá aqui, o Lúcio tá aqui. E a rapaziada do Cebosos Postiços estará sexta, sábado e domingo no Rio de Janeiro, no Oi Futuro de Ipanema. Exatamente. Sexta, sábado e domingo. Lúcio Maia e seus outros Blue Caps, aliás, eu não sei como é que vocês se entendem. É muito tem chapéu, tem a capacidade de tocar com tanta gente. Realmente, eu invejo esse poder que vocês têm de se multiplicar. Então, sexta, sábado e domingo, no Oi Futuro de Ipanema, Cebosos Postiços. A partir das 9 da noite, 3 dias. E também Estúdio SP quinta-feira. Quinta-feira, agora aqui em São Paulo, lá no Estúdio SP. Maquinado com participação do Edgar Scandurra. Do Hendrix brasileiro. Repetindo, Andão, essa informação do próximo show do Maquinado. Maquinado com Edgar Scandurra, que fez uma sessão brilhante aqui também. Foi anterior a essa do Maquinado, mês passado. Edgar Scandurra participando do show do Maquinado no Estúdio SP nessa quinta. Todo mundo convidado. Olha só agora, olha que momento. Outra coincidência da noite de hoje. Acabou de chegar uma mensagem com o seguinte texto, Lúcio. Por favor, peça para o Lúcio tocar alguma música do Love, que eu sei que ele adora essa banda. O Lúcio Maia está com a camiseta do Love, maluco. Muita loucura, hein? Você acredita nisso? Eu não acredito, cara, acredito. Tá aqui escritinho aqui, ó. Impressionante, cara. Eu não acredito. Tem alguma câmera aqui, não é possível. Caraca, bicho. Pior que não tem, hein? Será que mais adiante você manda uma música do Love? Eu não sei inteira, né, cara? O Love é, sei lá... É, pode ser agora, então, de repente, né? Já que estamos ao vivo. Tem uma galera também citando aqui o Kraftwerk. Olha aí. Que o Luiz curte. And if you sing a Morgan, and do you know a Morgan? Não sei o que é da resta, não. Ó, deixa quieto. Por aí vai. Não, mas né? Arthur Lee, Arthur Lee, o pelo dele. Mas faça pelo menos a vontade da audiência do Ronca Ronca. E nossa, só no Lalala, só no Lalala que tava bom demais. Faz pelo menos uma conguinha aqui, vai, Dalua. And if you see a Morgan, and do you know a Morgan? Could it all be a healer? Oh, oh. And I feel your heart beating, pum, pum. Tá bom, chega. E por aí vai, né? Chega. Reticências. E as joias do pilantra, eu trouxe a grana. Agora, do cagueta, eu vou trazer a alma. Follow me, I got the keys. Follow me, I got the keys. Follow me, I got the music. Follow me, não, follow me, não, follow me, não, follow me, não, follow me, na gata, que quando você atira, eu já não sou a mira, eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra, já vai partir o trem, nossa festa de arromba, você vende a R9, de G3 a gente zomba, esquece a luz, esquece a câmera, me dá sua ação, o rei da selva é o leão, e Bahia, céu, meu palco. MC Black Alien de macaco te lançando no vácuo pra outra dimensão. Miami Bass, meu mainframe, a mil grau. E os Stella Saco pagam um pau no país do juiz Nicolau. E seu atual panorama político desvia o curso de um rio pra um fim apocalíptico. Pode dar, tô de colete. Eu vou pegar, eu vou matar o cadurete. Pode dar, tô de colete. Eu vou pegar, eu vou matar o cadurete. Que caguetou, que caguetou. Tem que caguetou, tem que caguetou. Tem que caguetou, tem que caguetou. Tem que caguetou, tem que caguetou. Quem caguetou, eu não sei. Pegou, levou, não pagou. Corta o dedo do playboy, do rootboy e do DJ. Quando você atira, eu já não sou a mira. Eu sou a sua sombra, nitroglicerina. O homem bomba, tomba quem ronda sua banca. Despanca quem zomba nas ondas do seu som. Pou, eu sou o Speed, sagaz sem crise. Cruzando os limites de Nick de City como balada R15. Tô de colete, eu vou pegar, eu vou matar o cagurete. Pode dar, tô de colete. Eu vou pegar, eu vou matar o cagurete. Tem que caguetou, tem que caguetou. Tem que caguetou, tem que caguetou. Tem que caguetou, tem que caguetou. Tem que caguetou, tem que caguetou. A levada rasga, Miami drama em dois raga. Viajo em qualquer estrada de velocípede, pela areia fofa, a força da mente bípede. Grava meu nome no microfone, na faca, na frente dos fãs. Por causa de um papel, o pedrita nego vira bambam. Destaca o raça ruim que se aposta de mim. Quando tô virado até de manhã, meu vocal visceral continua a raiz. O que você me diz? Qual vai ser a batida do bicho? Pode dar, tô de colete. Eu vou pegar, eu vou matar o cagurete. Pode dar, tô de colete. Eu vou pegar, eu vou matar o cagurete. Tem que caguetou, tem que caguetou. Tem que caguetou, tem que caguetou. Tem que caguetou. Yes, é isso. Não adianta colete nem capacete. Poucos te amam, muitos querem lhe puxar o tapete. Mamenta, Joe, meu irmão Speed, eu Black Alien represente. Miami Bass, o funk do Rio. Niterói, São Gonçalo. Na linha de frente, humildemente até o talo. A vida por um fio. Original Rude Boys, I know. Hear this, Babylon Fall Down. Eu trouxe o ouro e as joias do pilantra. Pode ir, vai. Vai que é tua, garotinho. Agora. Brandon on the Hembrick, Milton Nascimento. Quem sabe isso quer dizer amor? Nosso colega. Nora Jones, Don't Cry I Have. Don't Cry I Have é muito bom. É muito bom. Na cadeira eu trouxe o ouro e as joias. Do pilantra eu trouxe a grana. Agora, do Cacueta, eu vou trazer a alma. Já mostramos duas músicas hoje com Speed. A primeira do disco do Maquinado, de estreia da banda. E aqui ao fundo a trilha do Invasor, uma trilha genial, que tem essa faixa do Speed com Black Alien, com quem eu estive domingo, inclusive. Aliás, estou com... Tejo Damasceno. Também é. Estou com o CDR que o Black Alien me deu da sua novíssima produção. Vamos mostrar ainda no programa. Estamos ao vivo até meia-noite. Mas, Lúcia, você estava falando de uma situação um pouco antes do Speed subir para bater papo com o Jimi Hendrix e... Cartola, né? Cartola. Qual era a situação? Eu acho que antes de chegar na situação, eu acho que ele deve estar assim pro Hendrix. Aí, Hendrix, porra do caralho, sou teu fã pra caralho aí. E eu toco baixo pra caralho também, tá ligado? Essa frase do toco baixo pra caralho era como ele se introduzia. É uma marca. Era o cartão de visita dele. Aí, sou Speed e eu toco baixo pra caralho. Exatamente. Meu amigo de infância, Speed Freaks, lá de Niterói. E, enfim, não sei, cara, eu não acredito em coincidência. Eu acho que a gente tava tendo todo mundo já sentindo uma energia coletiva, porque só fui eu, nem PG que tava junto, o Dengue. Enfim, a gente tava conversando e aí acabou trocando ideia com o Speed, e aí falou dele, aí deu risada pra caralho das coisas que ele fez e tal. E aí, enfim, aí chegou mais na frente, alguém comentou também, puta, viu lá os vídeos dele no YouTube e tal, e ficou naquela parada. No dia seguinte eu soube da notícia, né, cara, que aconteceu com ele. Então, sem dúvida nenhuma, cara, a gente tava sentindo ali, tava todo mundo já, de repente, de uma certa forma, sendo preparado né, pra uma coisa que de repente todo mundo tinha na consciência que talvez acontecesse com ele pelo jeito que ele era, sabe? Pela maneira como ele vivia, ele era um cara muito intenso. Então não era descartada essa possibilidade de um dia ele acabar dessa forma, mas ninguém pensa assim, cara, né? Todo mundo é otimista em relação a... principalmente é uns caras engraçados e figura como o Speed foi, cara. E essas pontinhas vão se juntando. O álbum solo, o disco solo do Herbert, o Som do Sim, ele participa de uma faixa que eu li a letra. Terça-feira que vem eu mostro a música, uma música que a Fernanda Abreu gravou a voz com o Herbert cantando também. O Speed faz a programação de baixo. A letra da música é impressionante. Você ler o que o Herbert escreveu tendo a notícia do que aconteceu com o Speed, é de arrepiar todos os pelos do corpo. Sem dúvida nenhuma. Terça-feira que vem a gente mostra, cara, essa música. Imagino, a gente adolescente, lá em Niterói tinha um bar submundo que a gente frequentava, que é mendigo, hippie, todo mundo. Aí tava o nosso grupo, sentado assim, tinha um mendigo do lado, aí vem Speed de bicicleta. E tinha um buraco, a bicicleta dele era aquela que tinha um pneu fininho de corrida, né? Então tinha um buraco. A bicicleta agarrou no buraco, ele vindo no gás. Ele deu um duplo caiu, carpado. Não, ele foi rolando pelo chão. Caiu, né? Da bicicleta foi rolando pelo chão. E ele já saiu rolando e levantando, meu irmão, cumprimentando todo mundo. Cumprimentou o mendigo. E aí, meu irmão, como é que você tá? Beleza? O cara não caiu, entendeu? Foi uma performance, assim. Foi de propósito, né? É o estilo Speed. Enfim. Funky, funky, funky, funky, funky disco.

It was my first time, I hope my last taste. I'm just too shy to check it. But this a pain, a piece of razors is cutting it. But like a night without shining, I'm alone at the time. She thought she was in a dream, floating up on cloud nine. Now I wake. She is nowhere, but the razor cuts deeper everywhere. Oi pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. É, Lúcio, por falar nesse problema cromático que nosso queridíssimo amigo Marcelo Liuca tem, por favor, uma saudação sua gloriosa torcida do Santa Cruz, espalhada em todo o Brasil. Posso mandar... Não, lógico. Um hinozinho? Dá licença, lógico, aí. Pelo amor de Deus. Aê, saudação tricolores! Aí, aí, aí. Tá... Ô, Visu, tá gravando tudo, né? Pelo amor de Deus, cara. Esse hino do Santa Cruz tem que estar no próximo CD do Ronca Ronca. Sim, senhor. Opa! Então, vamos dar uma lambida nas promoções que estão no ar. Yeah! Três caixas com quatro CDs de Jimi Hendrix. Para quem participar, respondendo a perguntinha que o Lúcio Maia fez. Qual é a perguntinha? Como chama a banda que o Jimi Hendrix formou apenas com afro-americanos? Isso. Temos três sortudinhos para pensar hoje. Cada um vai levar para casa quatro CDs do Jimi Hendrix recém-lançado. E temos seis ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, dia 2 de abril, sexta-feira, agora com Letúcio no palco Cinematec. A explosão derradeira das comemorações de 4 anos do Jumboteco aqui na Oi FM. 6 ingressos individuais para a festa. E quem chegar até as 11h30 com alguma edição original da camiseta do Ronca Ronca, paga apenas o preço de uma pizza. 10 merréis. Aquela pizza seca, manja? É, tá desde o Natal só ali. Só com queijo. É quase uma instalação do Zerbini, nosso amigo Zerbini. Sei, sei, sei. Do Barrão. Almorão. Lourão. Lourão. Puta que pariu. Qual é o endereço para a participação da ouvintada? Você vai botar mais uma do Madness? Não, tá rolando, vai rolar. Ah, tá. Rapaz, essa é uma edição razoavelmente recente. One Step Beyond, primeiro disco do Madness, é um CD duplo, vem o disco original, os vídeos, mais John Peel Session, 4 músicas e 14 faixas extra. Realmente genial, músicas ao vivo, lado B, lado C, lado D, remix 12 polegadas, 24 polegadas, enfim, uma coisa de doido essa edição de One Step Beyond. Para onde é que é? Só chegar no nosso e-mail, roncaronca@uefm.com.br. Muita gente participando da promoção de Jimi Hendrix, muita gente participando da promoção para festa. Olha o momento cabeleira altíssimo aqui. Hit absoluto da festa Ronca Ronca, tá ligado? Né? Mandão sobe pelas paredes. Vai, vai. É muito legal, né? Mais uma vez o endereço para a participação da nossa torcida, Nandão, por favor. Acesse o e-mail roncaronca@oefm.com.br. Fique à vontade, mande perguntas para toda a galera do Maquinado que está aqui ao vivo com a gente no Estúdio Oi de São Paulo. É, Nandão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 22. Tá bom pra caramba, programa rendendo de forma linda, maravilhosa. Nós estamos por volta da 20ª, 21ª música hoje. A média de de músicas, mesmo quando a rapaziada toca ao vivo aqui, é 20, faltam 20 minutos e a gente já chegou no... Tem muita coisa aí, Lucinho, no repertório? Bastante. Quantas a gente já mostrou? Até agora foram 7 músicas. Beleza. Olha só, tá beleza, 7. Tá bom, boneco. Bom nível. Isso, mas eu posso falar um negócio pra você que ninguém... Duas. Nos escute? Rapaz, é o seguinte, eu falo há muito tempo aqui que a Nação Zumbi, se o Chico, a gente pudesse apertar a bochecha dele nesse exato instante, idealizou a parada, né? A Nação Zumbi seria a principal banda no planeta. Quanto tempo? Isso há 400 anos. Sim. Se ele tivesse aqui do lado, pegar as duas bochechinhas dele, Chiquinho, meu amor, a Nação seria a banda mais foda do planeta. Ele não está. Mas a Nação é uma das três bandas mais sinistras do planeta. Isso bate no teu grugumio? Você chega a pensar assim, no porra, teu quê? No grugumio. Você chega a pensar, caralho, eu sou guitarrista de uma das três bandas mais cascudas. Se não quiser responder, não. Você tem essa noção? Ninguém tá nos ouvindo. Não, cara, assim, eu me vejo muito como mais um operário, cara. O pernambucano sempre foi muito humilde, cara, né? Então, eu acho que a gente tem, cumpre sempre as metas da gente, digamos assim, pelo menos da melhor maneira possível. Não foi fácil, cara, a gente, né, segurar o baque do cara. Opa. Principalmente retomar a banda e com uma característica nova, fazer tudo de novo, cara. É muito difícil, é uma coisa que consome bastante, né, de relacionamento e tal. E a gente tá aqui, né, cara, até hoje. Estamos tocando, fazendo show ainda pra caramba. Tocamos agora lá em Brasília pra UNB. Tava bombado, devia ter 13 mil pessoas. E foi muito legal. Mas no Brasil, onde a Nação não se apresenta... Boa pergunta. Que não esteja nessa condição de Brasília. Não, não é boa. Sim, a gente viaja bastante e sempre tem, cara. E eu acho que eu acho que se a gente tem um mérito realmente, é a gente conseguir, cara, tocar pra tanta gente, fazer tantos shows durante o ano inteiro, sem ter aquele apoio midiático tão forte, né, cara, de tocar aparecendo Faustão. Né, eu perguntei isso quando entrevistei Lúcio no Maitá, como que era possível a banda ser tão elogiada pela crítica, mundo afora, e não tocar em lugar nenhum. Né? Não ouço Nação Zumbi tocar, a não ser aqui na UFM, né? Isso, tirando a Oi, ninguém toca. Cara, como isso não, é possível? Tem outros pontos que mostra a Nação. Aonde? Fala pra mim. Não. Eu não sei, enfim. A banda não toca em lugar nenhum. Não toca nem na MTV, porra, pois que foi feito pra tocar música. Mas enfim, isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber de você. Se realmente no teu grugumio rola esse negócio. Não, caralho, acho que a gente tem uma parcela assim muito importante, eu acho que dentro da música brasileira, principalmente dos anos 90 pra cá. E que a gente tenta sempre, cara, quebrar. Mas olha só, eu não tô falando de Brasil não, cara. Eu tô falando quando você vai à Irlanda, quando você vai ao Egito, quando você vai onde o vento faz a curva. Só. E a música da Nação é absolutamente original. Né? Você sabe muito mais. Não, é uma coisa que eu concordo, sem dúvida nenhuma, com você, é que se Chico não tivesse morrido, a gente estaria numa situação muito, muito maior. Sem dúvida. Porque a gente estava formando um artefato na Europa, cara, que ia fazer com que a gente até se mudasse para lá. Uhum. A gente já estava estudando morar ou na Espanha ou em algum lugar ali, ou em Paris. Sabe, tipo, pra... A gente estava estudando tudo isso. Não, a Nação é uma banda do mundo mesmo. Sim, ela não é uma banda brasileira. É um som do planeta. As pessoas querem consumir. O que vocês apresentam de uma maneira tão competente, tão original... Isso é reverenciado por qualquer cidadão, independente da língua que ele fale. Eu acho ultra brasileiro, cara. Totalmente. De uma maneira diferente, sabe? De uma maneira vista por outro aspecto, sabe? De uma maneira sem ser, como uma vez falou Lobão, com pau dura essência, sabe? Isso. É a coisa mais importante que aconteceu na música nos últimos, sei lá. Mas esse reconhecimento lá fora não briga com o lado brasileiro, não. Pelo contrário. Pelo contrário, cara. Reforça o lado brasileiro e faz isso. O Brasil tem essa parada, né? Se você toca lá primeiro e faz sucesso lá fora, você aqui, do caralho. Eu tinha que falar isso com ele. Com Zé. Olha só, um detalhe. A rapaziada do Maquinato chegou a ouvir um pedacinho. Dia 27 agora, a gente deu de cara com 50 anos de Renato Russo. E a nossa torcida pediu muito, no dia 27 pra cá, a presença dele no programa. Bom, depois a gente fala. fascinante. E nossas vidas são tão normais. Você passa de noite sem ver apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também. Andando nas ruas, pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Desafinada é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? Não estatize meus sentimentos pra seu governo. Ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê. Impossíveis em O Terrível Torcedor. Essa é uma gravação de 1991 do Radiola, o programa que eu apresentava na Globo FM, quando o Dado e o Renato apareceram por lá e nós fizemos 2 horas de programa, de um programa realmente inesquecível, não só pelas músicas que eles tocaram ao vivo aqui, tocaram Neil Young, Diabo 4, como pelas coisas que o Renato falou e eu não me lembrava mais. O tanto que ele falou de vários assuntos que, pelos quais a gente já passou hoje. O Visu retirou de forma maravilhosa o som do DAT. Eu não ouvia isso há muito tempo. Nós conseguimos tirar, né, Nando? A gente chegou a tocar no programa algumas músicas. Enfim, esse é o presente do Ronca Ronca para os nossos ouvintes que desde o dia 27 cobraram e cobram a presença do Renato pelos seus 50 anos. Dizendo meu nome, já estou cheio de... Nandão, o que mais diz a nossa torcida? Não sei. A nossa torcida. Tenho a menor ideia. Então, enquanto você dá uma olhadinha aqui, Lúcio, vamos partir para mais uma? Vamos que vamos. Quantos minutos faltam para acabar o milho e acabar a pipoca, Nandão? Ih, rapaz, 13, cara. Nossa, loucura, hein, meu amigo? Então vamos fazer o seguinte: quantas músicas faltam para essa sua lista, Lúcio? Faltam 22. Que isso, então vamos, cara, fazer o seguinte: é Deus aí? Não, tô brincando. Tem música aí, vamos tocar. Então vamos fazer o seguinte: vamos com vocês. Acaba a próxima e já emenda a outra, beleza? Tá, beleza. Como se tivesse uma passagem de som do Maquinado, que se apresenta em São Paulo. Quinta-feira no Estúdio SP, participação de Edgar Escandurra. E no Odisseia, no Rio de Janeiro. No Odisseia é outra parada. Eles vão se apresentar no Oi Futuro com o Léo Cebosas Postizos. Sexta, sábado e domingo, agora, nesse fim de semana. Mas o Maquinado toca no Rio de Janeiro, no Odisseia, dia... No Odisseia 17. Ah, 17 de abril, por favor, que é isso? Rapaziada, mas... agora, né? Daqui a duas semanas. É mais ou menos. Hoje é dia 30, né? É muita desorientação, né? Vamos lá. Está tão longe, me conforta. Que você que estar ao meu lado não faz. É um longo caminho até a minha alma. Se o céu quer o meu bem, por que você não faz? Como condenar alguém que eu jamais deixei fugir? Um dia eu vou buscar no espaço pra mim, pra lhe presentear. Então me abraço, o sol já pode dormir. Enquanto eu penso em como vou retribuir, então me abraço, o sol já pode dormir. Porque você que estará ao meu lado não faz. É um longo caminho até a minha alma. Se o céu quer o meu bem, por que você não faz? E como condenar alguém que eu jamais deixei fugir? Um dia eu vou buscar no espaço uma flor pra lhe presentear. Então me abraço, o sol já pode dormir. Então me abraço, o sol já pode dormir. O sol já pode a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Thank you. FM. Olá, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com o Ronca Ronca e Maurício Valadares. De novo. Ele foi fabricado no quartel general da salvação. E então algo me acertou. Olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Cadê? Algo me salvou. Olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Mostra aí, PG. É, meu camarada, tem que rezar todo dia pra que a gente nunca vire alvo de uma ação humanitária aliada. O incansável super-homem, em sua nova versão, nos faz sentir saudades dos precários tempos do esquadrão. E então, algo me acertou. Olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Algo me salvou. Olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Agora sim, PG. Algo me acertou. Olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Mas algo me salvou. Olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Mas algo me acertou. Olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Mas algo me fudeu. Foi pela frente, irmão, segura aqui, eu vou cair. Eita porra, eita. Ave Maria. Que bala perdida o quê, rapaz? Toda bala tem um dono. Sai da frente, sai da frente. Bala, bala, bala, porra. É bala, sai daí, sai daí. Mas quem tá virando são os homens, são os ladrões. Eu sei, sai daí, porra. Oi FM. Oi pessoal. Rapaz, eu tinha que tocar The Who hoje. Algumas horas, o The Who se apresentou no Royal Albert Hall por uma causa totalmente beneficente, interpretando do início ao fim a obra-prima Quadrofínia, que é o fundo. Puta que parilho! E Townsend sem ouvir Paul Newman, enfim, é muita cabeleira alta, muita desorientação. Olha o baixo desse animal. Acabou o milho, acabou a pipoca, Nando. É, não deu pra rolar, né? Rapaz, a nossa audiência, Lúcio, a rapaziada do Maquinato, está completamente desorientada pelo que vocês ofereceram a gente. Dá vontade de chorar, sinceramente. Obrigado. Nandão, agradecer mais uma vez a eficiência, a simpatia, enfim, o coração da rapaziada da OFM São Paulo, que a cada mês a programação e o Ronca Ronca ser gerado pelo menos uma vez por mês ao vivo daqui de São Paulo. E é uma trabalheira, como eu sempre falo, juntar essa rapaziada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro do estúdio, com instrumento, bateria, DJ, baixo, guitarra, amplificador, o diabo 4. Não é brincadeira de criança. É muita relação, Marcelo, Silvio, enfim, agradecer a eles por essa possibilidade, a gente colocar no Brasil, de Fortaleza, Porto Alegre, o Maquinado ao vivo, fazendo a música brasileira como poucos conhecem, lamentavelmente. A música do Maquinado deveria chegar a um número muito maior de ouvidos, né? Então é por isso que a gente está aqui. Pô, demais. Para fazer esse tipo de servicinho. Obrigado a vocês. Pô, a gente que agradece de todo coração, cara, o espaço. E também a eficiência aqui na montagem, deu tudo certo, o som maravilhoso, cara. Um espetáculo. O programa estará disponível amanhã em oifm.com.br. Em breve, roncaronca.com.br volta com todas as suas peripécias. Nandão, alguma mensagem de última hora? Não? É, mais de 1000 mensagens de última hora. Então não vai dar tempo, porque a gente já está com 00:01. Precisamos devolver o horário. Lembrando que a Filipeta para a festa, dia 2, sexta-feira, que você pode imprimir e ter desconto, está em oifm.com.br e roncaronca.com.br. Acesse, imprima, reverbere a festa, que vai ser a cereja nessa comemoração que a gente vem fazendo desde o final de março, pelos 4 anos do Ronca Ronca na OFM. Obrigado mais uma vez a rapaziada do Maquinado. Obrigado mais uma vez a rapaziada da OFM São Paulo. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, Juca, um beijo, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.